No jardim da nossa casa corria Pepita, com seus olhos brilhantes, alegria palpita. Cada dia era uma festa, a vida era pura cor. Em sua dança leve havia só amor. Mas o tempo é uma sombra que não cessa de passar. E mesmo a mais bela festa, um dia vai acabar. Saudade é o sentimento que nos faz lembrar do carinho que ficou e do que não pode voltar. Mas na memória, a presença é sempre viva. A alegria é reflexo da nossa vida. Tigrão era meu gatinho, tão pequeno e tão gentil. Sua presença trazia paz, um amor sutil. Mas um dia a tristeza entrou sem avisar. E o caminho que ele seguiu não podia mais voltar. As ruas que ele conhecia agora são só memória. Mas a alegria que trouxe é parte da nossa história. Saudade é o sentimento que nos faz lembrar do carinho que ficou e do que não pode voltar. Mas na memória a presença é sempre viva. A alegria é reflexo da nossa vida. Tigrão era meu gatinho, tão pequeno e tão gentil. Sua presença trazia paz, um amor sutil. Mas um dia a tristeza entrou sem avisar. E o caminho que ele seguiu não podia mais voltar. As ruas que ele conhecia agora são só memória. Mas a alegria que trouxe é parte da nossa história. Saudade é o sentimento que nos faz lembrar do carinho que ficou e do que não pode voltar. Mas na memória a presença é sempre viva. A alegria é reflexo da nossa vida. Na natureza tudo passa, mas fica o que é real. O amor e a lembrança são o nosso maior bem. Pepita e Tigrão, no céu ou aqui, estão no coração, onde a saudade é o fim.